Caro amigo, nós da Rádio Alvorada agradecemos o carinho e a atenção. Segue vinhetas de nossa programação neste primeiro módulo. ZYH 508. Rádio Alvorada de Guarani. 1480 kHz. Onda média, 5.000 watts de potência. Rádio Alvorada, sistema de VHF e retransmissão em via satélite. Alvorada, uma empresa do grupo Fernando Bastos. Alvorada. Alvorada. Não, você já tem idade para ouvir rádio, então já tem idade para escolher a melhor. Alvorada.